Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Transmania Foz. Guilherme, tenho aqui acumulado um grande número de perguntas relacionadas ao mesmo tema, e o tema é inflação. Pelo número de perguntas, fica fácil da gente perceber que esta pauta preocupa muito e assusta os brasileiros. Então, para discutir a respeito da inflação, mais uma vez eu conto aqui com a ajuda do Nicolas Berhorst, ele que é diretor do Câmbio Curitiba e economista por formação, e vai compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre a economia brasileira contemporânea e esclarecer a respeito desta preocupação inflacionária dos brasileiros. Nicolas, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, Merhana, é um prazer estar aqui de novo. Nicolas, eu gostaria que você começasse discutindo a respeito, nos esclarecendo a respeito da definição de inflação, tá? Para que o brasileiro, para que o ouvinte possa entender de forma didática o que é a inflação. Bom, vamos lá, e também deixo um recado aí para os ouvintes da Transamérica, que caso tenha alguma dúvida, podem mandar para o número que o Guilherme mandou aí para vocês antes. Então, inflação, por definição, é um crescimento. Na economia, ela mede o poder de compra da unidade monetária, que no caso do Brasil, agora é o real. Ela é calculada essencialmente por dois índices, o IPCA e o IGPM. O IPCA é o índice calculado pelo governo, pelo órgão IBGE, e o IGPM pela Fundação Getúlio Vargas, também chamada de FGV. As instituições fazem uma cesta de produtos selecionada do consumo autônomo e discricionário da população. São arroz, feijão, pasta de dente, gasolina, consumo de energia, legumes, café, etc. Ou seja, tudo aquilo que a população consome. E somam o preço dessa cesta. A variação desse preço é a inflação. Como ela sempre sobe, no Brasil a gente sempre fala em inflação, mas caso esse preço da cesta diminua, vai ser chamado deflação. Boa, ficou mais fácil de entender, Nicolas. E a gente, quais tipos de inflação a gente tem? E o que você poderia citar como as principais causas da inflação? Bom, na verdade a gente só tem um tipo de inflação, que é o preço subindo, mas ele pode ser justificado por três tipos: a inflação de demanda, a inflação de custo e a inflação inercial. A inflação de demanda é quando o preço sobe porque muita gente quer adquirir esse produto e o empresário tende a aumentar o preço. A inflação de custos é quando o preço de um produto no mercado sobe porque os insumos da produção desse produto subiram de preço. Por isso, o preço final sobe e quem paga é sempre o consumidor. E a inercial, ela é um pouco mais difícil de explicar, mas no caso brasileiro, ela tem a ver com a indexação da economia, como aconteceu na década de 80 no Brasil. E acho que para a gente entender o motivo da inflação ser um vilão e assustar tantos brasileiros, é fundamental a gente ter um conhecimento e fazer um retrospecto histórico sobre esse vilão. Então, assim, historicamente, o que explica tamanha preocupação dos brasileiros com pressão inflacionária? No Brasil, o grande problema da inflação é a ineficiência do dinheiro. Na década de 50, a gente teve o plano do JK, chamado de 55, que imprimiu dinheiro a rodo, sem limites, para cumprir com o objetivo e gerou um forte processo inflacionário. Em 1964, com o PAEG, foi criada a RTN, que também foi chamada de overnight, e ela indexou todos os contratos da economia. De momento, a criação da RTN não teve um impacto pequeno na inflação, porém, ela se tornou um monstro incontrolável. Como tudo estava indexado a índices financeiros, a população ficou atenta e começou a se precaver do futuro aumento. Isso se chama a inflação inercial. A expectativa de inflação é 10%. Então, o padeiro, o dono do restaurante vão aumentar o preço em 15%, só para se proteger do que pode vir adiante. Até que na década de 80, o Brasil gerou o maior processo inflacionário da história do planeta Terra. Pô, o que nos parece ser um grande problema. Na época, nessa década, como esse problema hiperinflacionário foi resolvido? Ele foi resolvido no início da década de 90 com o chamado Plano Real. O Plano Real atrelou a nova moeda, que era chamada de URV, Unidade Real de Valor, à variação do dólar americano, e foi transparente com a população. Além disso, não utilizou o controle de preços, os preços controlados, que sempre foi e ainda é usado no Brasil e já se mostrou por diversas formas que é uma prática não inteligente e muito perigosa. A gente consegue notar, Nicolas, o perigo dessa prática não só na história. Nos dias de hoje, a gente vê que a intervenção e o controle de preços acabou sendo muito perigoso e muito danoso para a economia da Venezuela, por exemplo. É mais ou menos isso que aconteceu no Brasil, conforme você citou? Sim, a economia da Venezuela também preza pelo controle de preços e é possível ver como o Estado, cometendo erros, faz com que a população pague esse preço. E a gente percebe que no Brasil, nos últimos 2 anos, a inflação também ganhou muito destaque na mídia e voltou novamente a preocupar e assustar o bolso de todos os brasileiros. Por que essa preocupação recente? Quando a inflação aumenta, o poder de compra diminui. Tudo fica mais caro. Pessoas consomem menos, as empresas fecham, o desemprego aumenta, a violência aumenta, a qualidade de vida cai e aí por diante. O grande economista brasileiro, Celso Furtado, tem um termo interessante para a inflação. Se chama socialização de perdas. Quando o governo faz uma decisão ruim, que faz aumentar a inflação, quem vai pagar pelo erro é a população, sempre. Ou seja, o preço do erro é mitigado por todos os brasileiros e quem mais sofre com a inflação é a classe assalariada. O capitalista, o empresário, tem sua renda variável, por isso pode se dar bem com a inflação. A classe assalariada sofre muito mais, pois a inflação corrói a renda discricionária, aquela que é resultado da diferença entre renda e custos de sobrevivência, e faz com que essas pessoas fiquem com pouco dinheiro para gastar com lazer ou viagens. Nicolás, traduzindo em número a preocupação recente com a pressão inflacionária, eu poderia citar, em 2015 a gente teve uma inflação totalmente fora de controle e fora da meta, acumulando 10,67% de alta no ano. Em 2016 a gente já acumula até julho mais de 4% de inflação e no acumulado dos últimos 12 meses quase 9% de inflação. Vale lembrar que a inflação de 2015 foi a maior desde 2002, a maior do período de 13 anos. O que causou essa inflação recente e, na sua opinião, quais alternativas temos para conter esta pressão inflacionária? O que causou essa inflação recente foi o arrefecimento da economia brasileira combinado com a depreciação do real frente ao dólar americano. Em outras palavras, o Brasil começou a ir tão mal que suas expectativas no mundo pioraram e isso fez com que o preço do dólar subisse. Inúmeros produtos ficaram mais caros na prateleira, pois eles são importados ou possuem um componente importado. A maneira mais usada para controlar a inflação é a política monetária. Aumento da taxa de juros, no caso do Brasil, se chama Selic. O aumento do preço do dinheiro, que é o aumento da taxa de juros, diminui a quantidade e velocidade de circulação da moeda no país e o índice de preços tende a cair. Novamente, quem paga é a população. Veja a inflação como a febre da economia de um país. Para curar essa febre, o certo é fazer curar o mal pela raiz, ou seja, é o descaso com o dinheiro do contribuinte. A eliminação da corrupção e uma bela reforma tributária, na minha opinião, resolveria o problema. Concordo com você, Nicolás. E nesse momento onde já temos que lidar com um índice inflacionário tão elevado, há alguma alternativa para a gente fazer o dinheiro valer mais? Como podemos fazer com que o nosso dinheiro acompanhe a inflação? Olha, Mirana, infelizmente é impossível fazer com que o seu dinheiro valha mais. No entanto, é possível gastar seu dinheiro de uma maneira melhor, ou seja, evitar desperdícios. Ainda temos indexação no Brasil, por isso é possível aproveitar. E a melhor maneira de acompanhar a inflação é com investimentos em títulos da dívida pública, que no Brasil são chamados de tesouro direto. Eu gostaria de complementar o seu comentário falando um pouquinho da taxa de juros real do Brasil, tá? E a taxa de juros seria o quê? A relação da taxa Selic, que é a taxa oficial, descontado o IPCA, que é a inflação oficial do país. A taxa de juros real da economia brasileira é a maior do mundo, ou seja, aqui é onde o seu dinheiro pode ter a maior rentabilidade acima da inflação. Porém, para você conseguir acompanhar essa evolução inflacionária, é bom que você tome decisões de investimento que estejam indexados à inflação e possam te garantir uma rentabilidade real. Foi isso que tirou muito brasileiro da poupança no ano passado. Por quê? Porque a rentabilidade da poupança foi abaixo da inflação. Ou seja, no fim das contas, você perdeu o poder de compra do seu dinheiro, mesmo tendo acumulado um valor maior. Esse valor maior compra menos coisas. Então, assim, a alternativa mais popular e mais acessível de investimento que o investidor tem para proteger o seu dinheiro da inflação é indexar os seus investimentos a índices inflacionários como IPCA, e os títulos públicos do Tesouro Direto te permitem fazer essa indexação de forma fácil, segura e com pouco dinheiro. Então essa é a nossa recomendação para o investidor proteger o poder de compra do seu dinheiro da alta pressão inflacionária no Brasil. Bom, por hoje é só, Guilherme, agradeço mais uma vez a atenção de todos os ouvintes. Esperamos a participação de vocês sugerindo pautas, temas, perguntas, para que a gente possa esclarecer e ajudá-los a lidar melhor com o dinheiro. Nicolas, mais uma vez, muito obrigado pela sua excelente participação. Eu que agradeço e fico no aguardo aí das perguntas do pessoal do Foz. Bom fim de semana a todos. Grande abraço.